Bom dia. 出去呀。Alfa, informe que o entendido do senhor está em bordo para o pátio principal, portão 1. Alfa, informe que não autorizado, o início é bom e tem a porta para ingresso no pátio principal. Vou chamar minha 075 autorizada, São Paulo, via rota do plano de voo, nível 360, saída São Paulo, trânsito São Mótima, decola da 1-0-1-5 à direita, aciona 5067, controle 1-2-0, decimal, então... Alfa, ele forma o estilo na escuta. Alfa, ele forma o estilo a fim de cheque da sequência. O gente me chame um ou no último ano, sim. Um ou no último, decimal 95. Alfa, Vitor, ele passa a peça livre, bom dia. Mission 1911, clear and choke, mas não sabe como é que vai ser. Alfa, informe que uma escuta. Tente Alfa, informe que uma mantém a frequência 1-1-8 e isso lá, sim. Vou chamar minha 075 para o táxi, chame 1-1-8 e isso lá, sim. 5, autorizado táxi, até o ponto de espera, na pista 10, via parte principal de 10. O ponto de espera é posto pronto, que é legal 10, 13. Chama 075 a critério. Índia 1, Juliette. Coordenadas 49, chame controle, ela é 0-8, alô. 208-60-750. Celeste. Chamando a 075, chamo de Chico, frequência 125 do Timaúna, até o ano 23 do Timaúna. 2221, bom dia, pronto, rota. 2221, autorizado, barreiras, via rota do plano de voo, nível 180. Saída Momo, transição Batata, decola da 10, primeira curva esquerda. Acena 5101, controle 120, decimal 8. Alfa, estou em autorizado, no segundo reporte, reporte para o ingresso no pátio principal.